vim da rua, sou da rua, maloqueiro, tô segura. A voz da favela, hip hop, não é hip hop. Minha voz te dá um choque, respeita o gueto. E mostra de onde veio, do subúrbio, irmão. Mostra que é sujeito, real, periferia, o que acontece. A gente não esquece, aqui, zona leste. Arte e ciência, de combinar o som. É o compasso e a métrica de uma boa rima. Sem demagogia, tem que ter uma trajetória. Hip hop, existe uma história de cultura. De rua, é feita com loucura. Na madruga, caminhando à luz da lua, tanto faz. À noite ou de dia, na invasão, no morrão, é no PQ. Guarani, onde eu nasci, cresci, vivi. Tô sempre ali, é tipo assim, com meus parceiros na esquina. Ideia de gandaia e cachaça, toma as breja. E fala das pelejas, dos botes, das multas aplicadas. Eu vou falar que minha quebrada tá embaçada. Troca ideia com a mente amenizada. Eu tô com a rapa, se vai fazer fumaça, então que faça. Com o brilho da lua, apresenta as ruas. A todas as comunidades em que a luta continua. E o hip hop representa uma nação. Partidas e rimas que nos dão inspiração. Com o brilho da lua, apresenta as ruas. A todas as comunidades em que a luta continua. E o hip hop representa uma nação. Que nos dão inspiração. União, somente no coração, não é essa a missão. Tem que ter a solução, não, na ilusão. Mano, quer ser feliz, empina o nariz, se diz lockpick patrão. Vacilão, moscão, se encantou com o mundão. João, pagou de carrão, não pagou prestação. De chapéu do ladão, é da rua função. Tá juntão, sangue bom, bom, bom. E percorrendo entre pique e viela, sem dar goela. Tio, toda rima é pra ela. Os maloqueiros vêm arrasta chinela. Várias dela, tamo junto, favela. Um beat malandreado que nós quer pra rimada. Mas ninguém envolvido, não importa o lugar, tá? Já posso até sentir o flow. Não deixa o moio azedar. Drama, Babilônia em chama. Playboy fica em choque e a quebrada se inflama. Sentimento fama, na grana ou na lama. Com cabeça fraca, vários manos se engana. Tem mais, ha! Tem mais é que gelar. Pai de maloca só pra tumultuar e atormentar. Deixa os meninos rimar. Na humilde, muito obrigado. Pode pá. Com o brilho da lua, apresenta as ruas. A todas as comunidades em que a luta continua. E o hip hop representa uma nação. Partidas e rimas que nos dão inspiração. Com o brilho da lua, apresenta as ruas. A todas as comunidades em que a luta continua. E o hip hop representa uma nação. É show, e a vida continua. Não tá aprendendo nada, então vem aprender nas ruas. A amargura, mó tortura, a vida não é tão dura. Solta a voz, cola com nós, já passou a ditadura. Liberdade de expressão, cadeia, solidão. Nas ruas tem de tudo e você sabe como é bom. De rolê na madrugada, por aí, tromba com a rapa. Aguardou na disciplina, na hora certa nós embarca. Do pagode a flashback, do truco a show de rap. Coração acelerado, então segura que é o teste. Escuta e não esquece, traz que nós repete. Já louco, perturbado, esticando o chiclete. Até o dia amanhecer, contigo no rolê. No mutirão de Guaianazes, lá pra praça de lazer. Vem comigo nesse trem, vai apertando o refém. Na loucura da madruga, eu tô ligado quem é quem. Em qualquer quebrada, vou colar sem dar mancada. Tá aceso, faz fumaça, as coisas cheias, mas apaga. Assim que é doidão, assim que tem que ser. Real, periferia, projeto Play 3D. Com o brilho da lua, apresenta as ruas. A todas as comunidades em que a luta continua. E o hip hop representa uma nação. Partidas e rimas que nos dão inspiração. Com o brilho da lua, apresenta as ruas. A todas as comunidades em que a luta continua. E o hip hop representa uma nação. Que visão, inspiração.